Obrigado, Bravo Luiz, que chame a torre 1-1-8-3-9-9-5. Obrigado, bom dia, até daqui a pouco. Juliette 5728, dois ataques via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 5728. Esse número está travado. 38. 200, proceed to 2000 feet, QNH 1016, clear that SX3, report on localizer. 2000, informe tráfego no final do ano 0, reporte final de 3 milhas do ano 7. O 9038 vai passar sempre a baixar travado. 9738, livre pouso, pistão 0, ventura 30 graus, 119. Está livre o pouso no 0, igual 9738. November Alpha, aonde para táxi? November Alpha, informe o tráfego no final do ano 7, vai prosseguir pelo mesmo pátio após liberação. Na Oscar, esse é autorizado, ingresso ao Índio número Alfa. Confirme para a torre, Índio número Alfa. Gente, número Alfa. Lima, informação, ajuste no 097, pronto, cópia. Cuidado, Salvador para o Rio de Janeiro, Topo Zulu 10, Esmap, projeto Lufto, Barbacena, pós-direto. Eu de voo 380, saída Tael, Leda, pós Leda, Bridge. Recorda pista 10, com a primeira curva à direita. Transponder 5057 e o controle Salvador 120.8. Corete em planta azul 4207. 738, solo 17, solo 219. 219, boa. O Guardião 06 vai manter posição no solo e aguardar, porque eu pouso a aeronave na final. 38, Nicona, Alfa. Golo 738, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamariando da Juliette, Golo 738. Mais 206, essa visão contratada na curta final do ano 7. Autorizado do Colégio Cultural Nordeste, vento 140 graus, 109. Fora do solo, Guardião 06. 206, código 118. Controle 120 decimal 120 decimal 8. 208, 06. Salvador, Guardião 06. Guardião 06, setor Nordeste, 500 pés, na escuta permanente. 06. Runway 106200. Bono 738, autorizado Juliette, portão 05. Juliette pro 05, Bono 738. 118. 118.6, it should be 118.95 or 118.6, that's right. That's correct. 118.95, sorry. Ocean Air 6200. No problem, let me go 118.95. Autoridade em ataque azul 4207. Juliana Lembrão, patente ao tráfego. Autorizado o ingresso na Oscar. E na 17, repaste linha e pronto. O índio no Lembrão. Roger, clear for landing. A gente autorizou o táxi via Pátio Índia no posto de pista 0, torre 118.95, ajuste no 0, 16 agora. O Golo 260 vai seguir com o número 2 da guarda em Praia da Azul. Via Pátio, Primeira Alfa, tenta estéreo, livre decolagem em pistão no 7, vento 1, 30 graus, 119. Ocean 6200, ground at 23, locate the right, ground frequency 121 this morning. Guys, 1219, but I have a big turn. I think it's an infrared turn. They need to vacate the taxiway to clear the taxiway to the right. Now it's done. I think they're going to go. A bordo, 3 horas de autonomia, confere? Autoridade táxi sua direita, via Índia no ponto de espera, torre 118395, ajuste no 0116 ou 4207. Good afternoon, Ocean 6200, and the runway vacates. Okay, Ocean 6200, clear taxi via Alpha, taxiway report before taxiway Juliet. Clear taxiway before Juliet. Campo, agora espera transferência de comunicações. Aguardar o idoso para fazer a decisão. Bom dia, Ani, mantém terceiro no zero. Alto, autorizado, se demandando 735. Beleza. Vai cruzar 735, prosseguir para Quebec, Mike, na Lima, solo em 121, decimal 9. Solo, é o Oxamé 6200. Prossigo, Oxamé 6200. Eu estou vendo aqui um caminhão aqui do bombeiro, ok, até indo ali para a direita, obrigado. Vamos prosseguir pro outro lado aqui da pista, que as viaturas da infraero de resgate. Ah, maravilha, algum problema? Negativo, apenas o fazendo o treinamento. Beleza. Tá autorizado prosseguir a Juliette, que é pro Juliette portão 02, o 6200. Juliette 02, 6200. Salvador, Papa Romeu, Índia, Novembro Alfa, decolando W7, na sua escuta. Mantém o número de pés em condições de voar, corredor forte, Índia, Novembro Alfa, na minha escuta, permanente. Mantém o número de pés em condições de voar, corredor forte, Índia, Novembro Alfa. Azul 4207, toma tráfego à esquerda da pista, mantendo 110, não interferir com a sua decolagem, em livre decolagem 110, vento no 0 graus, 119. Negativo, iniciando decolagem da banda, Azul 4207, obrigado. Na 6255, sua identificação, ele se mantém 060, chegada Mari. Eu estou 060 Mari, 620. Jet Bravo já autorizado. Lima vai contornar os portões, prosseguir para o Pátio 3, ok? O Jet Bravo Delta. Chama o controle. 2407, seu colo 29, controle 10, decimal 8. 208, obrigado. Controle azul 4207, bom dia. Azul 4207, bom dia. Contato radar de decolagem, tudo mantendo 3x0, após 2 mil pés, direto Lida. Após 2 mil pés, Lida, subindo ao 3x0, azul 4207. Segundo 260, após a colagem, informa um tráfego à sua direita, corrigindo a sua esquerda, o no meu país não vai interferir, livre de colagem, pista 10, vento 140 graus, 119, gol 16, 12, 60. Dia 06, sua posição. Fica atento ao tráfego do Indy 9 Grau com o Charlie 150, evoluindo no litoral norte de Salvador, a meu pé. No 260 do colo 231, no controle 120 do final 8. 208, 260. Controle o gol 1260, saída Puca, passando 1700 pés. O 260, contato radar da Colarian, submarino 390, saída Puca. Puca 390, gol 1260. Tenente Guardião 06, prossiga no litoral norte 510, na minha escuta permanente. Informe quando mais próximo para transferir a torre de controle. Prossiga com o sobrevoo. Azul 4082, LLS, isso para 2010, o último entrar em Salvador 1017, informe estabilizado no localizador. 2000, autorizado LLS, chama estabilizado 4082. Azul 4207, chamo sempre Recife, nas frequências 13325, alternando 13395. 13325, 13295, Azul 4207, não é a problema. Passando do Lupa Paeco. Lupa Paeco, prossiga. Mantenha-se em condições visuais, nível de voo 095. Efetue contato com o controle Aracaju na frequência 1201 do Lupa Paeco. Corrigindo, 1203. Mantenha-se em condições visuais, 095, chamando agora o controle Aracaju 1203 do Lupa Paeco. Bom dia, muito obrigado. Enviando 060, 62, 75. Confere 6255, desça para 3 mil pés, ou em Salvador 1096, agora é final do LS. 10196 para 3000, Amaral LS, 6251. Azul 4089, agora altímetro 1016. 16. Também 6255, reduza para 179. Está reduzindo para 220. 2209. Guardião 06, informe a 8 milhas afastado de Salvador. Meia. Cruzou 140, chame o tempo Recife, nas frequências 12545, alternando 2085. 12545, 12685, Gol 1260. Guardião 06. É, 8 milhas, próximo ao buraquinho 06. Gente. Chame a torre 11895 para coordenar seu sobrevoo em Pitani. 18900, graças, Arbea. Pode ser para 2000? Afirmo, para 2010, liga LS, informe estabilizado. Localizador, altímetro permanece 1016. 102000, liga LS, 6255. Azul 4082. Tá estabilizado no final. De aproximação, chame a torre Salvador em 1 no 8, 9, 5. 8, 9, 5. 495, bom dia. Sobrevoo na praia de Ipitanga, próxima a Ipitanga, sem interferir na 190, 06. 106 autorizado, mantenha 510, código 06. 06. E para manter-se a 2500 pés, deverá manter pelo menos 10 milhas afastado do aeródromo. Neste caso, está autorizado 2500 pés, ajustado 1016 na minha escuta permanente, de 9 graus. Autorizado 2500, mantém afastado o 103. Azul 4082. Salvador, bom dia, o voo 1777, cliente da Mike, sua transação para Porto Seguro. 1777, Mike correto, ajuste 1016, pronto para cópia? Afirmo, senhor. Autorizado, Salvador, Porto Seguro, para o Whisky 50, nível de voo 340, saída Tael, Leda, pós Leda, direto Porto Seguro. Decola pista 1-0, com primeira curva direita, transponder 5074 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, nível 340 na Upper Whisky 50. Decola da 1-0 da El Leda, direto Porto Seguro, com curva à direita, depois da decolagem, 5074 transponder, 208 é o controle para o 1777. Correto, apenas confirmando a aerovia Upper Whisky 50, ok? Upper Whisky 50, perfeito. Correto, já pronto, gol no 777. Chamarei. Oi, Salvador, bom dia, Sané 6255. Sinal 10, 2 milhas, tempo real. Sinal 6255, bom dia, continua a aproximação, usando pista livre, ajuste no 0 no 6. Aguardando o 6255.